é o corre louco, esquina, sente o clima, matéria prima e vai, o tempo é pouco, afirma, segue em cima, paga, pega e sai. Na zona norte, okay. Na zona oeste, okay. Na zona leste, okay. Na zona sul, okay. No interior, okay. Outros estados, okay. A meta é o mundo, okay. Oh my. Provei, deixa misturado, cafeína, ok. Faz o giro, eu sei, matéria-prima pra vender, achei. Os mano vem em mim, eu colei com o santo rei. Virei dobro tio, eu gostei do que contei. Sai do lab, que é fantasma, vários pinos, já mandei. Arrasa, pepa, rapa, o resto tem o Fabinho Ney. Os cara desafia a lei, no quitógono do sensei. Tá na batalha e curtindo a mais de três. De certa volta ao mundo, eu sei que não vai dar. Vai colher o seu trabalho, o fruto que plantar. A sua matéria-prima não pode misturar. A qualidade é muito baixa, vai prejudicar. É só você pensar e saber onde prensar. Para mim, tanto faz, seja aqui ou lá. Tenta a sorte, eu falo pra você. Vem vendo crime os 10 mais. É a hora, os preto no poder. É um corre louco, esquina, sente o clima, matéria prima e vai, o tempo é pouco, afirma, segue em cima, paga, pega e sai. Na zona norte, okay. Na zona oeste, okay. Na zona leste, okay. Na zona sul, okay. No interior, okay. Outros estados, okay. A meta é o mundo, okay. Oh my. Livre de impostos em nossos postos, enfim, gosto assim. Mentes e corpos clean, lotos, mis enfim, huh. Colho louros da fama onde plantaram o Vietnã. Filhos da ditadura, neto da escravidão. Justiça obscura, flerto na terra do mensalão. Pode pá, vende mais que Vick pra tosse. A hipocrisia da elite fez meus hits vira oxi. As mais sinistração, fazer disso curso de administração. Banto num campo de concentração. Amigo, se o Justus partisse daqui, teria desistido e nós não. Mandamos nossos meninos de mochila cheia, vivendo pelo zino, fazendo cara feia. Pros porco enquadrar na febre, gritar cadê? Faz seu trampo gambé, que o nosso é vender CD. É o corre louco, esquina, sente o clima, matéria prima e vai, o tempo é pouco, afirma, segue em cima, paga, pega e sai. Na zona norte, okay. Na zona oeste, okay. Na zona leste, okay. Na zona sul, okay. No interior, okay. Outros estados, okay. A meta é o mundo, okay. Oh my. Foi preciso ter visão além do alcance. O campo foi minado e eu ligado que não ia ter segunda chance. Mente livre, sonhador. Versos musicados causam uma alegria e dor. Multidões esperam que a voz não cale. A palavra vem rimada, é sincera, o que mais vale. Colhendo louro onde plantaram os pretos, só na pele e osso, com o apelido de esqueleto eu vi. Malandro desistir, humilde investir, na meta de um sonho construir. Sem facção, com foco na visão, na mochila umas letras de rap só, traficando informação. É nós, iluminando o lugar. Solta a voz, com coisas boas pra contar. Portas se abriram, novas vozes surgiram. Salva de palmas para aqueles que no sonho me investiram. É o corre louco, esquina, sente o clima, matéria prima e vai, o tempo é pouco, afirma, segue em cima, paga, pega e sai. Na zona norte, okay. Na zona oeste, okay. Na zona leste, okay. Na zona sul, okay. No interior, okay. Outros estados, okay. A meta é o mundo, okay. Oh my.